Tem uma boca que arde como o sol, o rosto e a cabeça quente. Com a Madalena vou-me embora, agora ninguém vai pegar a gente. Dei minha viola num pedaço de pano, o esconde dirige um aguardente. Faz um dia eu arranjo outra viola, e na viagem vou cantar pra Madalena. Vem, vem! Não chore não, querida, que esse deserto finda. Tudo aconteceu que eu nem me lembro. Me abraça minha vida e leve em seu cavalo. Logo no paraíso chegaremos. Vai, mudou! Vejo cidades, fantasmas e ruínas. Na noite escuto seu lamento. São pesadelos e aves de rapina. Só o vermelho do meu pensamento. Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando, minha Madalena. O que passou, passou, não tem mais jeito. Naquela sombra vou amar a minha rede e olhar solitário os viajantes. Beber, cantar e matar a minha sede, longe onde tudo é verdejante. Cariri, vem! Não chore não, querida, esse deserto finda. E tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo. Logo no paraíso estaremos. Padre vai rezar uma prece tão antiga, domingo na capela da fazenda. Brinco de ouro e botas coloridas. Nós dois aprisionados nesta lenda. Ouço um trovão e penso é um tiro. A noite escura me condena. Não sei se vivo, morro ou deliro. Depressa pega a arma, Madalena. Tem uma luz por trás daquela serra. Mira, mas não erra, minha pequena. A noite é longa e é tanta terra. Podemos estar mortos noutra cena. Não chore não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu que eu nem me lembro. Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo. E logo no paraíso dançaremos. Só vocês, vai, vai, vai, vai! Não chore não. Alô, Cariri! Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo. E logo no paraíso chegaremos. Uma salva de palmas pro mito Raimundo Fé.